A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você sintonizado com a gente nas ondas da Voz da Rússia. Está no ar mais uma edição do programa que é sensação no mundo das ondas curtas e que está conquistando a internet e a FM. Onda DX, um veículo da interação do ouvinte com o mundo do rádio da Rússia com os países de língua portuguesa. Edição e apresentação deste amigo de vocês, Jonas Bernardino. Direto dos estúdios da Voz da Rússia na rua Piatnitskaya. Cartas dos ouvintes, participação especial, música e informações do rádio na Rússia e no mundo. Fique sintonizado. Estamos na Onda DX. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Estamos nas edições de fim de ano e desde já agradecemos a todos que enviaram suas felicitações à nossa redação. Ao mesmo tempo, expressamos a certeza de que você estará com a gente também em 2012, quando o nosso programa conquista novas dimensões e principalmente a sua participação. E para expressar os nossos votos de Natal e Ano Novo, passamos o microfone ao profissional do rádio, o senhor Ulisses Galetti. Neste Natal, eu desejo que a paz e a harmonia encontre moradia em todos os corações. Que a esperança seja um sentimento constante em cada ser que habita este planeta. Desejo que o amor, a amizade, prevaleça acima de todas as coisas materiais. Que as tristezas ou as mágoas sejam banidas dos corações, dando lugar apenas ao carinho. Que a dor do amor encontre o remédio em outro amor. Que a dor física seja amenizada e que Deus esteja ao lado de todos, dando muita força, fé e resignação. Que a solidão seja extinta, que no seu lugar se instale a amizade verdadeira e o companheirismo. Que as pessoas procurem olhar mais à sua volta e não tanto para si mesma. Que a humildade e o respeito residam na alma e no coração de todos. Que saibamos amar e respeitar o próximo como a nós mesmos. Desejo também que tudo isso se realize não só neste Natal, mas em todos os dias de nossas vidas. Ulisses Galetti, dezembro de 2011. Escreva para Onda DX, arroba yahoo.com e letters, arroba ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. E em nossas edições de Natal e Ano Novo, vamos recordar os convidados especiais que estiveram com a gente neste ano. Gente que constrói o mundo das ondas curtas, verdadeiros baluartes na continuação das ondas curtas, atendendo às necessidades dos mais de 3 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso ao mundo digital. Atualidades do rádio no mundo. E na edição de hoje, vamos receber em nossos estúdios o jornalista Danilo Nonato, da Rádio FM da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, que conversa com o apresentador do programa Encontro DX da Rádio Aparecida, o Cassiano Macedo. Muito bem, nós vamos falar hoje com o baluarte do rádio brasileiro, Cassiano Macedo. Nós estamos em São Paulo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Cassiano, conta para os nossos ouvintes um pouco mais da sua história no rádio, aqui pra gente no blog e também para a Voz da Rússia. Olha, Danilo, é um prazer falar com você. Eu comecei no rádio garoto nos anos 60, eu sem querer mexi num rádio sempre e nas ondas curtas, e escutei uma rádio em inglês, mas da África, acho que é Free Kenya, uma coisa assim. Nos anos 60. E a partir daí descobri que existem as ondas curtas. Depois, na sequência, eu ouvi a Rádio Pequim em português. Jaime Martins, que eu tive a honra de conhecer depois de 40 anos, dizendo aqui, Rádio Pequim. E aí sim foi o meu mundo pelas ondas curtas. Mas foi só a partir dos anos 80 que eu tive contato com Raimundo Leonardo Bezerra, o pessoal do Clube DXista. E depois o antigo DX Clube Paulista, e assim foi por diante. Até que nos anos 90 eu acabei entrando lá, ajudando o Raimundo a fazer o programa e fui embora. E como foi esse início, já que creio que era um período de ditadura no Brasil, né? O rádio era censurado, né? Como que foi esse período? Eu conversei com o professor, lembro que fosse hoje que eu tinha ouvido a Rádio Havana, e o professor, não escuta isso, pelo amor de Deus, é um perigo, é tudo comunista e tal, né? Daí que eu quis escutar mais, entendeu, né? E comecei a ouvir muito a Rádio Havana, vi algumas pessoas que hoje exerce até uma liderança política no Brasil, que falaram na Rádio Havana, e o rádio foi, de certa maneira, foi a minha formação política e história. Eu aprendi muito com o rádio, ouvindo grandes emissoras, né? Antiga Rádio Central de Moscou, a Voz da Rússia, a Rádio Praga, a emissora que eu mais gostava de ouvir nos anos 60, transmitindo direto de Praga. E assim o rádio foi formando a minha vida, fazendo parte da minha vida e me ensinando muita coisa. Cassiano, como você avalia essa queda muito grande da língua portuguesa nas ondas curtas em especial? Hoje nós temos poucas emissoras, podemos contar no dedo emissoras que transmitem em língua portuguesa. Já que você viveu um período onde o Brasil era um foco nas ondas curtas, né? O período da Guerra Fria, né? Com o fim da Guerra Fria, nós começamos a sentir já várias e várias emissoras saindo das ondas curtas, principalmente a querida Rádio Suécia, que agora praticamente acabou a Rádio Suécia, emissora que dava muito apoio aos deixistas, com um programa para deixista muito bom, que muita gente participou. Eu acho que as emissoras internacionais, como são emissoras do Estado, pertencente ao Estado, elas são emissoras que têm um objetivo, geralmente de informação política, geralmente, é isso aí, né? Tem emissora como a RDP, que ela não pensa mais em atender as pessoas que falam a língua portuguesa. Mas então, as emissoras que têm essa questão objetivo mais político, Voz América, que não tinha outras emissoras, elas estão saindo das ondas curtas, né? Então, quem gosta de deixismo, ainda existe a possibilidade de sintonizar emissoras que não transmitem mais em português. Existe essa possibilidade. Mas a era das grandes emissoras, grande broadcasting, eu acho que está no fim. A faculdade hoje quase não se fala nas ondas curtas, né? Você tem a formação em história, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu tenho informação de alguns professores até de trabalho com rádio jornalismo, de vez em quando eu acabo dando algumas informações para o pessoal de rádio, acho que nem mesmo a faculdade de jornalismo costuma falar sobre isso. A gente observa que os jornalistas terminam o curso praticamente leigo nessas questões de transmissão, de rádios e da própria história do rádio, né? Exato, a gente vê muitas vezes falar, eu tenho professores amigos nossos de rádio jornalismo de universidades, que os alunos muitas vezes desconhecem até o AM, você veja você, né? E o AM é um rádio mais intimista, é um rádio bastante informativo. Eu acho que o AM é uma fonte assim quase inesgotável de informação para as pessoas, quem quer ouvir bons programas, né? E nós temos hoje em dia muita segmentação. E tem uma coisa interessante, que são as rádio webs, pode se criticar, a rádio web da Rádio Justiça, a rádio do Senado. Elas não são, a Rádio Senado não é web, mas tem ondas curtas, mas são emissoras com bons programas que você pode aprender muita coisa. Pois bem, a web rádio também é um novo canal para a difusão do rádio de uma forma geral. Nós avaliamos que no Brasil tem uma chuva de web rádios aqui, né? Tem muita coisa boa, a gente não pode negar. Temos experiência, por exemplo, a rádio Excelsior, a Máquina do Som, que foi a emissora que surgiu em 68, Antônio Celso, que liderou uma programação jovem, bacana, muito boa emissora. Ele tentou colocar a emissora na web e parece que não teve resultado, né? Existe alguma coisa de colocar a antiga difusora, que são duas emissoras, a Rádio Difusora de São Paulo e a Rádio Excelsior, emissora de AM com linguagem de OFM para jovens dos anos 60. E essas emissoras na web, algumas delas não deram certo. Eu acho que é um caminho a ser trilhado ainda pelo rádio, mas a web, ela é muito importante dentro do rádio. Você pode ter a chamada podcast, né? Eu posso perder um programa e ouvir esse programa depois. Então isso é muito importante. Cassiano, a sua opinião sobre a amada e odiada Voz do Brasil? Eu particularmente gosto da Voz do Brasil. Muitas coisas que eu não ouço em outras emissoras, eu gosto da Voz do Brasil. E eu me lembro que a Márcia Detona deu uma entrevista uma vez para o Encontro DX, ela falou o seguinte, que a Voz do Brasil, ela é repudiada, se é que eu posso dizer, mas em São Paulo, que tem muito estado que o pessoal gosta da Voz do Brasil. Eu particularmente gosto da Voz do Brasil, que existem certas informações que não são veiculadas pela imprensa e são veiculadas pela Voz do Brasil. Então eu gosto da Voz do Brasil.